801, livre LS, a voz estabilizada. Linha 01, chame centro Recife, no 251, no secundário, no 3325. Recife 251, backup 3325, 601, obrigado. Chame centro Recife, no 260, alterno 1288. 260, 1288, boa noite. Boa. bastante estabilizada no localizador. Sim, completando o procedimento, LS X-Ray, chame torre 1286. Procedimento, torre 1286, não fui zero. Ligou 1273 decolado. 1273, boa noite. Contato radar, saída da El Ledo Bridge. Submantenha 360. 360. 33 and clear the bomb arrival, descend and maintain fast level 050. Gol no 273, Recife no 251, alterna no 3325. Sente, boa noite. Boa. na Vitor. Controle Salvador na escuta. Controle Salvador na escuta. Prossiga. 776 da Gol. Gente da informação, Vitor passando 160. A frequência de uso está a 119.35 no 776, conforme a TIS. Ah, 1935. Controle Salvador, Gol no 776 com a informação, Vitor, boa noite. Gol no 776, boa noite. Chegada Mari, desce e mantenha nível 050. 050 na chegada Mari, o Gol no 776. Route 083, descend and maintain 4,000 feet, QNH 1017. Gol no 776, reduz a velocidade para 2209. 229, 776. Route 083 sent to 2,000 feet, QNH 1017, cleared ILS, report established. Down 2,000 feet, QNH 1017, ILS, report 1017. no 776, desce para 3 mil pés, justiça 07. É, 3 mil pés, confirme? Afirmativo, 3 mil pés, gol no 776, forma justiça na 07.